de Deus incendiava a sarça, e Moisés contemplava a glória de Deus. A nuvem de glória excedeu o monte Sinai, o trono se revelou, e se ouvia os trovões da voz do Senhor. Moisés perante o Todo-Poderoso se prostrou. Deus desceu como fogo e o monte fumegou. Face a face com Deus, sua glória o dominou. E o Sinai tremeu perante a face do Senhor. Moisés se envolveu, a gente vai se envolver. Eu vejo o monte de Deus e a igreja se render. Sinta o tremor invadindo este lugar. Faz o teu coração e comece a adorar. O céu já se abriu, o teto se rompeu. Se prepare, pois o verbo vai se revelar. A nuvem de glória hoje vai te tomar. Para sempre, a sua vida vai mudar. E hoje aqui neste lugar, neste chão, nesta igreja, a glória vai te abraçar. Estamos entrando na presença do poderoso, o monte de Deus, o santo lugar. Ouço do céu um trovão, é o brado de Jeová. Deixa esta glória te consumir, te envolver, te arrebatar, te dominar. Eu vejo sua face, eu vejo seus olhos como chama de fogo pra lutar e incendiar. É cobertura de glória, Shekinah é vitória. Se derrame aos pés de Jeová. Deus desceu como fogo do céu, é brado, é tremor. Passe a passe com o dono da glória, ele te dominou. A gente vai se envolver. Eu vejo um monte de Deus e a igreja se render. Sinta o tremor invadindo este lugar. Rasga o teu coração e comece a adorar. O céu já se abriu, o teto se rompeu. Se prepare, pois o verbo vai se revelar. A nuvem de glória hoje vai te tomar. Receba o que tu vai ver. Para sempre, a sua vida vai, a sua vida.